Bom, pessoal, a gente continua no nosso tempo comum e hoje eu acho que tem algumas coisas que são bem importantes para a gente lembrar e dar continuidade com o que a gente estudou ontem. A gente falou, né, a pior coisa do mundo para quem se acostuma a falar de Deus, falar de termos cristãos ou termos da Bíblia, é o hábito. É o hábito. E aqui nós temos uma situação interessante. O rei Josias foi um rei conhecido por ser um cara muito justo, muito correto e que reinou em paz. E foi um homem que restaurou uma série de coisas muito legais na vida de Israel. Agora, eu queria que vocês observassem o texto que a gente leu. Ele está fazendo a reforma do templo. Existe um sumo sacerdote. Existem oficiais do templo. Os dízimos são recolhidos ao templo, a prata está acumulada no templo, as coisas estão todas funcionando e o templo está caindo aos pedaços, está bem abandonado. Ele manda fazer uma reforma. Essa reforma implica carpinteiros, construtores, o normal de uma reforma. Manda separar o templo e ainda fala: e nem precisa me prestar conta porque eu sei que o pessoal é honesto. Ou seja, está tudo bem, não está? O templo está funcionando, o sacerdote está lá, os oficiais existem, as coisas estão funcionando, o templo vai ser reformado e os oficiais são honestos. Não tem gente desonesta nessa brincadeira. No meio disso, que vai pegar a prata, aparece o livro da lei do Senhor. Ou seja, tinha todo um sistema religioso funcionando. Sumos sacerdotes, costumes, dízimo sendo pago, tudo acontecendo. E a lei tinha sido esquecida. Décadas. Décadas. Para você chegar a esquecer o que está no livro, é porque você formalizou de tal forma a religião dentro de você e fora de você, que, cara, o que está aqui é um detalhe. O secretário pega esse livro, como todo bom nerd, né? E vai ler. Quando ele lê, ele se assusta, ele se apavora com o que ele lê. Porque ele vai ler a lei do Senhor, né? E isso quer dizer a Torá. Aqueles cinco primeiros livros da Bíblia. É isso que ele achou. E ali está um monte de coisas sobre como é que são as coisas para ser, como é que deve ser. Ele não achou outros livros, ele achou a lei do Senhor. Ele leva para o rei e fala: rei, está escrito isso, dá uma olhada. O rei, indignado, faz um sinal árabe típico, né? Do Oriente Médio típico, né? Rasga a roupa em indignação. E manda consultar a Deus, cara, porque depois de ler isso aqui que eu acabei de ler, sabendo quem nós somos, nós estamos ferrados. Não vai ter consequência. Porque tudo o que está dito que era para não fazer, a gente fez. O que isso vale para a nossa vida? E aí Deus fala com ele, que vai mantê-lo, que ele é um cara honesto, que ele se indignou e tal, tal, tal. Mas vocês sabem o que aconteceu com Israel depois. Ela foi destruída, ele foi usado para o exílio. Né? Vai ter toda aquela história que está em 2 Reis. Vamos entender, para que foi escrito 1 e 2 Reis? E quando foi escrito 1 e 2 Reis? 1 e 2 Samuel, ou 1 e 2 Crônicas, são livros que contam mais ou menos as mesmas histórias que estão em 1 e 2 Reis. Tá? Você tem 1 e 2 Reis, você tem Crônicas, olha na sua Bíblia aí. E os autores são pessoas completamente diferentes. 1 e 2 Reis foi escrito muito provavelmente pelo profeta Jeremias. 1 e 2 Crônicas foi escrito 100 anos depois, contando a mesma história. A pergunta que se faz para entender 1 e 2 Reis é: o que que nós fizemos para dar errado? A pergunta que se faz em 1 e 2 Crônicas é: o que que a gente pode... Tá bom. O que que a gente faz? O que que a gente faz para não cair de novo no mesmo erro? Por isso que os livros repetem a história, só que são óticas diferentes. Um está dizendo assim: o que que a gente fez que deu errado? O que que a gente não deve fazer? O que que a gente faz para dar certo? Então nós estamos respondendo a pergunta: o que está feito aqui que está errado? Gente, olha para o seu coração, por favor. Olha para o seu coração. Olha principalmente aqueles que há muito tempo, Nicolas, Débora, Eduardo, Kátia, eu, Vini, que há muito tempo têm contato com as Escrituras. Olha criticamente, sabe por quê? Isso pode passar longe do seu coração. E você tem um monte de formalização, um monte de moralismo, um monte de jeito de ser, um monte de coisa que você sabe que é certo, mas você nem sabe por que que é certo, você nem sabe mais o que está escrito, você nem tem consciência da gravidade de quem você é. Cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Quem conhece as Escrituras pode se acostumar a tal ponto que nem precise mais dela, que nem mais tenha prazer em lê-la, que nem mais tenha prazer em conhecer os princípios. Eu olho alguns de vocês que estão nesse ano tendo o primeiro contato com as Escrituras, e vocês anotam, e vocês escrevem, vocês estão com notinha, e tem esse povo todo ouvindo essas homilias. Ah, bota aí, bota meu nome aí, bota meu nome aí, bota meu nome aí. Um bando de gente que começou a pedir isso. Isso é muito legal. E é muito comum. Mas mais comum e desgraçadamente comum é esquecer que isso é para a vida toda. Se você perder esse prazer, sabe, ter prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, perder esse prazer e virar um religioso faz de você um canalha hipócrita do pior tipo. E isso não tem quem não tenha esse risco. Não é importante os hábitos que você tem, os usos, os costumes, o que você acha certo, o que você acha errado. Não, o importante é o seu coração. Importante é a sua paixão por Deus. Importante é a sua capacidade de fazer o que Josias fez, se humilhar. Qual foi a última vez que você se humilhou diante do Senhor, que você se humilhou diante dos outros, que você baixou a bola? Porque é disso Deus fala assim: olha, como você se humilhou, como você rasgou suas vestes, como você fez isso tudo, eu não vou trazer essas consequências com você. O que não quer dizer que eu não vá trazer essas consequências, mas sobre você não. Porque Deus não está interessado no segmento das coisas, que você sai tudo direitinho, que a sua moral é correta, que você faz. Cara, dane-se. Deus não está preocupado com isso. Está preocupado com o seu coração. Está preocupado com a sua capacidade de ser humilde. Capacidade de amar as Escrituras e internalizá-la, viver ela, sabe? Isso aqui eu faço porque está aqui. E aí fala, Deus fala, olha, em Romanos, Paulo lembra, né? Olha, Deus não vai abandonar o seu povo. Tem um remanescente fiel, alcançado pela graça, e que, sinceramente, está espalhado por todos os povos. Houve um processo nessa distribuição de Israel, na espalhação que teve depois da destruição de Israel e depois de Judá, em que as pessoas se espalharam por aí. Deus sabe quem são os seus. E Deus vai recolhendo todas essas pessoas pelo cumprimento da lei e da promessa que foi feita lá atrás. Deus é fiel. Ele vai continuar, ele não vai abandonar você. E o que aconteceu com essas pessoas que abandonaram a lei? Elas se deitaram diante de outros ídolos, elas passaram a viver em cima de outros ídolos. Que ídolos podem ser esses? A gente está muito acostumado a falar mercado, dinheiro. A sua própria arrogância é um ídolo, a sua própria falta de humildade é um ídolo, a sua inveja é um ídolo, a sua dureza é um ídolo. Sabe, olhar para o outro, não olhar para si, é um tremendo de um ídolo que a gente cria. Com humildade diante do Senhor e amor pela palavra. E, para terminar, para que serve a palavra? Ontem eu falava com a Vitória, ontem, e a Vitória falou assim: ah, então na Bíblia tem tudo que deve certo fazer. Como se ela fosse um manual de regra. A Bíblia não vai funcionar assim. Senão estava muito fácil, era um livrinho de regras, você seguia e virava aquilo que virou o templo. Um lugar onde as regras eram seguidas, ainda que ninguém nem soubesse a essência do que está ali. A relação com a palavra é uma relação viva que vai te dar a dica, vai te mostrar o caminho a cada passo que você tem para dar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pensa em alguém andando com uma lanterninha pequenininha dessa de vela dentro, ou com uma vela. Você tem luz suficiente para o próximo passo que você tem para dar. Mas não fica pensando que a Bíblia vai te dar, como se fosse um oráculo, um holofote sobre o teu caminho da vida toda. Não. Porque isso pertence a Deus. O que nos pertence é saber que passo eu dou. Qual é o próximo passo agora? Qual é o próximo passo agora? Qual é o próximo passo agora? Porque o caminho, amados, se faz caminhando. O caminho não é feito de antemão para você andar nele, ele já está traçado num destino. Isso aí é paganismo. Sabe, você tem um destino que Deus já traçou, que você tem que segui-lo e que cabe a você descobri-lo. Não existe isso. O caminho é feito um passo de cada vez. E você só vai saber o caminho percorrido quando você olhar para trás. Aí você vai saber o caminho que você percorreu. Então, a preocupação é com o hoje, com o agora, com a maneira que eu estou falando nesse momento, com o tratamento que eu estou dando nessa hora, como é que eu estou... Desviou também é fácil quando você tem um olho assim, porque se você tomou um desvio pequeno, você volta um passo atrás e começa de novo. Então, a lâmpada é boa tanto para mostrar o caminho que você deu errado, quanto o caminho certo a ser tomado, porque são passos curtos a ser dado. Não se acostuma com caminho ruim, nem se acostuma com caminho... Nem fica pensando que Deus vai te dar um caminho longo para você seguir um holofote, mostrando tudo e revelando o que vai acontecer no teu futuro. Deus fala, eu estou tomando conta, cara. Fica tranquilo que eu vou deixar o meu remanescente, vou trazer de volta, vou fazer. Eu sei o meu plano, eu sei o que vou fazer. Deixa com Ele ser Deus. E seja você humilde. Então, por favor... Na lembrança do que nós falamos, cuidado quando o Evangelho virar hábito. Se o Evangelho não virar amor na sua vida, cala a sua boca. Lembra do texto dessa semana, do começo da semana passada, coloca freio na sua boca. Sabe, freio? Bota um freio antes que alguém o faça. Porque o mundo, não tenha dúvida, coloca. O mundo não abre mão de colocar e não faz com carinho, faz na dureza. Então, para que você não passe por isso, bota freio na sua boca, amor, carinho, atitude e, principalmente, amor pela palavra. Faz ela ser viva, sabe? Não fica tentando complicar, não. É simples, é amar o outro como... Ontem eu falei com a Vitória também, né? Pô, faz com o outro... Você gosta que façam com você e não faz com o outro que você não gosta que faça com você. Simples assim, cara. É tão complicado isso. Isso, aliás, não está nem só na Bíblia, tá? Na maioria dos livros religiosos, das maioria das religiões, você vai encontrar essa mesma frase. Faz para o outro aquilo que você quer que façam para você ou não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Não trate o outro dessa forma, não faz isso. Então, sempre coloca aí e eu garanto. A Bíblia vai te iluminar um passo cada vez e você vai chegar lá, tá bom? Amém. Vamos apagar isso aqui. É aqui?